Patrese, baile do Patrese, baile do Patrese, é bagulho doido. Ó pai, ó, ó pai, ó, ó pai, ó, ó pai, ó, ó pai, ó, ó pai, ó. Bora Kalimbi, bora pra cima, e a gente vai detonando, só as melhores, as principais agora. Bora, bora que tá na hora, bora que tá na hora, bora que tá na hora, vai. Apaga tudo que o show vai começar. Tudo que o show vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Tá começando! Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, começar, começar. E o quê? É o baile do Patrese. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O bagulho vai doidando, e treme esse bumbum. E treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Vai tremendo, vai tremendo. Bora pra cima que o bagulho vai doidando. Então bora! É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Vem te embora! Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. No baile do Patrese. Bora pra cima que é a nova do Harry Sul. Aí Luciano Monteiro tá fechado com o baile do Patrese, com o gigante também aqui no Caribinho. Vamos pra cima, Luciano. Bora, bora, bora. Tá de cara trancada e eu já sei porquê. Soube quem é a minha ex, mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Olha quem tá na área, meu parceiro. Fala, fala, Gago. Família pressão. Diga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. E o que? E o que? Já disse que tô firme contigo onde estou. E já, Josimar do Popson, aqui presente com a gente. Fala, José. Tá na hora de todo mundo tem um passado. Me disse qual foi o pecado. Irmão Macaco e a sua primeira dama, Suzy. Aqui, ó. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Musicão. Louco por ti. No gingado. Baile do Patrese é bagulho doido. E doido, solta! Me solta! Isso aí, diga só. Agora! Opa! Me solta! É muita pressão. E vai começando o baile do Patrese. Vai começando o baile do Patrese. Doido, doido, vai. Uma coisa outra, vai. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. O quê? Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Vai gira, vai gira, vai, vai. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Olha a produção! Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Eu só tenho um recadinho pra mandar pra minha ex. Foi na onda da amiguinha e tu me perdeu. Agora ela tá sentando no que era teu. Agora ela tá sentando, sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando. Bota na pressão, bota na pressão. E doida! Bota na pressão, bota na pressão. Eu vou endoidar. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. O DJ Irã também, a Nicole e a galera da vila. Em casa quando o dia clarear. Soledade e Coracinha aqui, ó. Em casa quando o dia clarear. É muita pressão, bora pra cima. Toma, toma, toma, toma, toma essa batida. Toma, toma, toma, toma, toma essa batida. Tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu. E a novinha, vai. Tereu, tereu, tereu, tereu, tereu. Quer sentar e tomou, né? Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar. Gigante. Agora você vai sentar. Na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. E aí, família, pressão? Na potranca do bumbum, como é que é? Janaia! Chama de malandra, ela vai se apaixonar. Agora vai sentar. O quarteto Braille, Gabrielzinho também, o Pablo, o Alan, aí Cebolinha, tá na retaguarda. Na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Santorini. Santorini. O aniversário do João Oliver. Aí, João Oliver, tá no berço hoje, parabéns, moleque. Toda a família, doideira na área. Do Paulo Fonteles, tá no camarote, beijo. Toda, toda, toda. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida. Depois. Pressão, depois do rock. Amém. Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Depois do rock de. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Chama essa bandida que ela vem. Bandida, vem bandida. Bora, Elde. Os malvados. Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Bandidas, bandidas, bandidas. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Alô, Melri. Para balada, para balada, para balada. O quê? Assanhadinha. Só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando. Vem, vem, vem sentando. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima O Júnior Santos também. Albertinho, da família Super Trinca. O grande Eric também. O depósito comigo. Fala, Rodrigão do Una. Patrese. Não imaginar que no lugar do coração da princesinha, né? O top DJ do Pará. É tudo que você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com grande peso que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco. E aí, Puguinha? Olha o Puguinha! Nada disso você deve entender. Filho do Cametá. De homem pra porra nenhum. Quem gosta é o Felipe, vai. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. E tu bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. O Patrese tá tocando e as bandidas rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebola, rebola, empurra tudo dela, empurra, empurra. Posso te porra, posso te porra. O quê? Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Vai, vai, vai. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada. Primo Rico, da família Pração, aqui comigo também, um abraço! Pega essa dentada, empresário Raul e o Quinho, Janária! Pega essa dentada violenta, o quê? É o dourado novamente, então se liga, chegou a nova era do gigante. Como é que é? Olha a dentada, cuidado aí novinha. Pega essa dentada, dentada. Giro, no batidão, no batidão, vamos! Curtindo numa boa. Aqui. No comando DJ Dieguinho, junto com o Rafa Considerado. Hoje tentação é com Patrese. Cerveja e uísque tem na nossa festa. Chopitel, chopitel, chopitel, chopitel. É chope, chopitel, é chope, chope, chope. Só perder você. Olha bem da minha mão. do Patrese. É bagulho doido. Meu parceiro empresário Eric, saca a praia já aqui com a gente. Sempre fechado com o baile. Ele tá aqui. Aqui no baile do Patrese. Porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora empresário Raul tá na área. Jogo virou, como esse mundo gira. Empresário Quinho também tá na área. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis de Viseu, Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. O bom é de DJ, pai! Agora! E toma caqueado, toma, toma caqueado, toma caqueado, toma, toma. Patrese, DJ Patrese. Vai, vai da vila, vem aonde cara vez. Vai, vai da vila e vem ao mar de cara vez. Vai da vila, vem logo, cara. Vem da vila ali, ó. Vai, vai da vila e vem ao mar de cara vez. Vai, vai da vila e vem ao mar. É aniversário dos Gêmeos! Gêmeos pra samba, meu irmão! Bora lá! Tá suave, vem novinha, perder tua identidade, safadeza, sapanagem. Muita sociedade, vem novinha, safadinha, perder sua vida. E toma caqueado, toma, toma caqueada. Mulherada vai descendo e o Patrese detonando. E desce, e desce, desce, desce, desce, desce. Bora, bora. Lá vem a culpa é dele sempre, né? Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu é que não tá tarde. A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Diga a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, Brownie! Rock doido. Rock doido. É que a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não é minha na área, vai! Que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Gigante, o top DJ do Pará. Alô, Melri! Vem e bota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Vem e bota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Parceiro, amigo Eric, empresário Eric tá na área. É saca praia, meu irmão. Fechado com o baile do Patrese. Saca praia, nas melhores lojas e nos melhores eventos. E no baile também. Bora pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Segura, segura, segura, segura, segura. Penélope Charmosa. Fechadão com o baile também. É Penélope Charmosa. Boutique Penélope Charmosa. Fechada com o baile do Patrese. Do caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Boutique Multimarca, pai. É a Belinha mais famosa do estado do Pará. Do empresário Ícaro Carneiro. É Boutique Multimarca. É muita onda, bora, bora, bora. Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade. É Gilson Lanches. Vamos lá, vamos lá. Juro nas carnes. Agora fechado com o baile também. E com o neném. Segura, neném. É juro nas carnes, meu irmão. Toma no batidão, no batidão, no batidão. E lá vem. É Ria Boutique. É o patinho na parada. É Ria Boutique. O meu parceiro empresário Anderson. É Ria Boutique no telão. Cê tá grandão, você tá grandão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Bola que tá na hora, bola que tá na hora, virou. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Tá faltando, tá faltando. Barbearia da Vila. É a galera que dá o grau no visual do Patrese. Barbearia da Vila. Agora. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Teus amigos. Teus amigos. Alô, Melody. Ainda pegava teus amigos. Correia, o Drácula também, aí o Breno, tanto, Breno Playboy, boy, tanto, aqui ó, viver, sente, sente, sente, se tu ainda me amas, amas, amas, se tu ainda me amas, eu só te peço, só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Vem curtir o baile do Patrese. Sei que você vai gostar. É o top DJ do Patrese. Faz a galera delirar. Felipe Lopes, vamos pra cima, é Caribinho, meu irmão. É a quinta mais top da cidade. E a galera invadindo. Vamos nessa. Agora é diferente, tudo mudou. Tua mãe confiou, teu pai também. Tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, Benz. Eu sou sem, mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. E aí, Tadeu, na P2? Ele abraça você, Tadeu. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho. E aí, Paulo, do Caixa Baixa, da Pedreira. Aqui em Brasília, com a gente, considerado. E aí, Paulo? Tá no camarote, meu irmão. Você disse que o destino nos separou. Que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua aspiração. Bora, pipirinha! Do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer. E o amor? As nossas noites de amor. Vai, meu top do Pará. Baile do Patrese. É o baile do Patrese. É o baile do Patrese. Vem no salão, vem no salão, vem tremendo, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Na batida, na batida, na batida. Um, dois, três, tá na hora. Dá-lhe meu top do Pará. Patrese. Dá-lhe meu top do Pará. E o quê? O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. Tá rocão, tá doidão, o Patrese tá doidão. Tá doidão, tá doidão, tá doidão. Tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo. É diferente! Gira, gira, gira, vai! É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Bota assim também de Benevides. Que comigo. Girando mais uma. Bagulho, bagulho, doido. Bagulho, bagulho, doido. Bagulho, bagulho, doido. Bagulho, bagulho. Bagulho, bagulho. Bagulho, bagulho, doido. Tá doido o bagulho, meu irmão. Bagulho, bagulho, doido. Um, dois, três, vai. Amor não inventou palavras pra expressar esse... O MC Anjinho também! Tá por aqui comigo, oh, Anjinho! Aquele abraço do Patrese! Você tá aqui! Aqui no Baile do Patrese! Formaram nossa imagem no céu. E aí, DJ Patrese! É. Manda ver no animal! O coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. E aí, nenê? Tanto... E aí, bibirinha? De tanto gritar de amor. Os caixa baixa daqui, ó. Caixa baixa. Nosso amor é lindo. Tá bonzinho, hein? Nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos. É aniversário do Japona da CL. Parabéns, Japona. Comemorando aqui no som que ele dá valor. Duas estrelas no céu me chamam loucos. Crocodilo. Porque tatuamos nossa imagem no coração. E doido bagulho. Chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Deixa no pianinho, deixa no pianinho, deixa no pianinho. O quê? Ei, Patrese! Bora! Pode soltar a batida, pode soltar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Chegou o DJ, então toma! Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. E toma sua pisa, toma sua pisa. Bagulho doido. DJ Ivan Macedo. Família Pração! Agora vai pegar. Uhul. O que me fez sofrer? O que me fez chorar? O top DJ do Pará. Sai de você, não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, aí eu vou ficar. Eu vou recomeçar. E de você, não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, aí eu vou ficar. quinta mais top da cidade. É o gigante na parada. Então toma! Vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Esse vale toma uva. Nossa, que delícia, esse vale virou, virou disputa. E vai tremendo, vai quebrando, vai tremendo, vai quebrando. Que o Batrezinho doidou, e doidou, e doidou. O que, o que? Vai! Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Olha o baile! Shake, shake, shake, como é? Damos uma voltita outra vez. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Toma desdentada, toma desdentada, toma desdentada, toma desdentada. Toma desdentada, toma desdentada. Ah, tu quer? Toma desdentada, toma desdentada, toma desdentada, toma desdentada, toma desdentada. O quê? É muita onda, é muito gingado, meu irmão. Start the music. Ficou. E todo aquele sentimento. E aí, Marcelo? E aí, Lorine, como é que é? É o baile do Patrese. E agora estou chorando. Pra cima! Olha o gingado! DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Olha dentro dos meus olhos e diz que não me ama mais. Vamos lá! E todo aquele sentimento, eu acho que ficou pra trás. E agora estou chorando sem teu amor. E agora estou chorando sem teu amor. Cima, meu irmão, bagulho doido! Que bagulho doido! Sequência, pá! do Patrese, é o baile do Patrese. Pra cima! E eu! Eu te amo tanto, você me enfeitiçou. Dançando e curtindo no Águia de Fogo, nosso love home. E aí, Josimar, aqui presente com a gente. Esse cara que é amigão do Patrese. Vai a guarda, meu irmão. Atrás curtiu o pó. Josimar detonava tudo. Fala, José! Joga a mão pra cima, faz o S, faz o X. Uma equipe xoxota, todo mundo tá feliz. Faz o S! E o quê? Faz o X! Joga a mão pra cima, faz o S, faz o X. Uma equipe xoxota, todo mundo tá feliz. Faz o S! Faz o X! Lá vem! DJ Patrese, o top DJ do Pará. Arrepia, DJ Patrese! Tudo que eu quero é te amar de novo, te sentir. E aí, Puguinha? Bora, Pug! Em meus sonhos, só vejo você. Esquece tudo, volta logo, vem me ver. Porque te ver tão longe, o top DJ do Pará. Pode, mas não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. Então diz aí, vai! Pra você, meu bem querer, eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso... Do jeito que o Kini gosta! Nossa história não pode acabar... Aniversário do Japa hoje, né? Baby, vem me amar. Paga tudo, tudo na tua conta, diga, sabe? Tem jeito! Todo aquele nosso grande amor, nossa história não pode acabar. Com um simples olhar, eu me apaixonei. Patrese, o amor aconteceu. Gigante Crocodilo Prime. Sei eu. Tá lindo, vai. A brisa do mar. Tá bonito, é carinho. Bora, Ivan da Pedreira. Aqui comigo também, um abraço, Ivan. Peguei a você, rolando na areia, como eu sonhei. E eu! Sempre te amarei. Amo pra todos. Luciano Monteiro. Você me... Tempo fechado com o baile. Um abraço a você, Luciano. Gigante Crocodilo Prime. O Tileno também mandou um abraço. De paixão. É balão de ouro. É isso, um abraço. Você, sempre te amarei. Oi, Tileno. Banda AR15, disparando sucesso. Com um simples olhar, eu me apaixonei. O amor aconteceu entre você e eu. Então chora. Se apaixonar, era só pra gente ficar. E aí, Marcelo? Eu te avisei. Aqui presente com a gente também, um abraço a você. Aqui do Patrese, garoto. Ei, você sabia que eu era assim. Paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. E o quê? Ei, não vai ser tão fácil assim. Você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com. Chora. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Patrese. Patrese. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Bora, garoto. Hoje eu chorei no quarto ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grito seu nome, tento disfarçar. Você se esconde. É gigante, vai! Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite. Novamente a te procurar com medo de dar amor eternamente. Tchau, neném. E quero te falar que eu já. E agora? Decidi. Um abraço, tio neném também, você é isso, hein? Feliz. Tá comigo! Também tem um neném dos caixa baixo por aqui, ó. Eu vou viver essa paixão. Olha aí o neném, mano. E aí, Bruna? Fala, mulher! Em solidão, eu só penso em você. Yeah, yeah. Eu só sei amar você. Yeah, yeah. Meu amor. Família Pressão que dá valor. Imagina! Mania do Melody, Valbinho dos Mania. Já é madrugada e estou aqui pensando em ti sem dormir. Meu coração a pedir. Empresário Kino para Raul. O desespero sem pensar. Vou te ligar. Liga, vai. Hello, hello. A Karina também, a Vânia, o Ricardo e o David. Galera comigo. Junto com o Eric, meu irmão. Empresário Eric da Santa Praia. E presente com a gente, tá no comando. Esse modelo aí, ó. De gaçado. De você aqui. Com esse morre. O chão do futuro. Beijo, nosso amor. Ele gosta. Maria do Bairro. Vem! Vem pra cá, se liga nesse som de arrasar. O crocodilo detona sem parar. Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou. O quê? Ser. Eu quero namorar com você. Eu sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você, sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Gigante Crocodilo Prime. Ao mundo inteiro vou dizer. É Foto Prime. Você que é feio, sai bonitinho na Foto Prime. Olha, olha como é o nome dele, ó. Luan Santana, olha a cara dele, ó. É gago. Família Pressão, meu irmão. Você nasceu pra mim, meu assim coelho. Herói de mim, sou baile do Patrese, sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará, faz a galera delirar. Vambora! Já que o bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Patrese. O quê? Tem que respeitar. Posso te porra. E o que? E o que? Posso te porra, posso. Olha o funk, porra, SD. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. O Xandinho do uísque, o Playboy também. O Cleidson, o Davidson, o Darley também. O Catitão, porra, os moleque do Bengola, porra, tá em peso hoje aqui no Gigante. Um abraço. Posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. É só tu ficar de quatro na cama e se pinar. É só tu ficar de quatro na cama e se pinar. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora. E aí, capetinhas? Nunca te rola tá lá aí também. Bora, capetinhas! Não vem me rotular, não caio, encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô. É o baile! Nada me impede de te xingar. Patrese. Eu quero que tu vá. Para de tomar conta. E o que? E o que? Aonde já se. Tô tipo tolerante. Calma, calma. Eu quero que tu vá. Para de tomar conta. Calma, Maria do Bairro. Vai. Aonde já se viu? Hoje e dança. Tolerância zero. KKKK. Quebra batão grandão. Quebra mulherada. Tu gosta ou não gosta, né, pô? Quebra batão pra batão grandão. Quebra batão pra batão grandão. Tu gosta ou não gosta? É! Tu gosta ou não gosta? Vamos lá! Tu gosta ou não gosta? Como é que é? Tu gosta ou não gosta? Gira! Pega meu animal! Pega meu animal! Pega. Queba batão pra batão grandão. Queba batão pra batão grandão. Queba batão pra batão grandão. Queba batão pra batão grandão. Pode chegar, pode chegar. Que a festa vai começar. Sabe aonde? O baile é doido, meu irmão. Onde tu ouve falar? Aonde tu senta? Alô, galera. Onde tu desce é um gigante. Sabe aonde você tá? É no baile do. Baile do Patrese. Do Patrese. Prime. Pra cima! Deixa eu dançar. Vai dançando, chileno! Deixa eu dançar. Ai, me solta! Deixa eu dançar. Então é isso aí, me solta! Pode chegar. Que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta? DJ Patrese. Sabe aonde tu sobe, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile. Pra detonar tudo. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Vai novinha, vai. Hoje eu tô querendo muita ousadia. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Pra levar pra treta e dar uma sarradinha. O DJ Alan Show de Tomé Açu. Já aqui presente com a gente também. Seja bem-vindo, DJ. É nóis, meu irmão. Tô querendo muita ousadia. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Pra levar pra treta e dar uma sarradinha. Pra levar pra treta e dar uma sarradinha. Na nova DMM. Essas malandras assanhadinha. Que é o quê? Que só quebral, só quebral, só quebral. Vral, vral, vem pra favela. E o pipirinha? Fica doidinha. E o nenê? Então quebra vem tudo. Aqui. Senta aqui, senta aqui. Vai. Essas malandras assanhadinha. Que só quebral, só quebral, só quebral. Bagulho doido. Fica doidinha. Então vem sentando. Vai novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai. Yuri Martins. Senta. Você vai sentar por cima. O DJ. E o DJ vai te pegar. Patrese, Patrese. Tu pediu agora, toma. Não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. Vai quebrando tudo, mulher! Malandra, ela vai dançando. Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. E o Yuri chama de malandra. É o baile do Patrese. Vai se apaixonar. Lucas, o Júnior e o Gustavo. Agora vai ajeitar. Os caras de pau aqui com a gente. Vai ajeitar. Pra cima! Abusados também! Aquele abraço! Furdos, na festa do Nando Deca é o verdadeiro furdo. E o que? O que? Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Tá cor, tá cor, tá cor, tá cor, tá cor, tá cor, tá cor, tá cor, tá cor, rabetão com força, com força, com tudo. Tá com rabetão com força, com força, com tudo. Que tá maior do mundo. E o que? E o que? É o Jay Smith, Nando DK no sulso. Nossa, que absurdo. DJ Tezinho é o brabo de novo. DJ Patrese. Quebra! Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha porque ela gosta de Zé Droguinha. Eu não sou Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. Bola dançando! Se não perder ela, eu vou virar um DJ Zé Droguinha. E o Caribe já daquele jeito! Eu dava valor, só que ela não dá valor. Prefiro. E aí, César? Zé Droguinha, não curte trabalhador. Salimos, olha isso aí. O Murilo também, a Jéssica. Todo mundo aqui, ó. E o Zé Droguinha não curte trabalhador. Mas fica suave, rebola gostosa. Vou virar um Zé Droguinha, que eu sei que tu gosta. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. DJ. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que tá tarde? A culpa não foi minha, nem pergunta se eu tô bem. Até a culpa não foi sua. A culpa foi de quem? É em minha, sai pra lá. Não foi minha, a culpa foi do baile que tava gostoso. Patrese. Mais tarde, a culpa não foi. É aniversário do gêmeo! Tava... Bora pra cima, meu irmão! Mais tarde, a culpa não foi minha. E o bagulho tá doido, aniversário do gêmeo! Tava gostoso. Gêmeo especial do Croco, segura! Até a culpa não foi sua, a culpa foi. É Bolaquinho, culpa não foi minha, a culpa foi do baile que tava gostosinho e fez eu chegar mais tarde. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do baile que tava gostosinho e fez eu chegar mais tarde. Não foi minha. Um abraço também a Evelyn. Foi do baile. Que tá gostoso. E fez eu chegar mais tarde. Aí tem que fazer umas veras assim, ó. Bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera. DJ Tezinho é o brabo de novo. É o brabo de novo. É o brabo de novo. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? E o quê? Culpa não foi minha, nem pergunta se eu tô bem. Tem até a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do baile que tá... Às vezes, pra esquecer um grande amor, a gente precisa mais do que uma tentativa. Tô aqui pra te contar. Beleza. Por aqui tá tudo em paz. Tudo bem, eu já nem te amo mais. Comecei a me tratar de você e quer saber, te esqueci. Já já, Carol aí no palco! E aquela loucura de... Calma, tchau, calma. Às vezes pra esquecer um grande amor, a gente precisa mais do... Cabo de número 2. Aí, Pedrinho. Pedrinho Santana, a Dani Lima, pra te contar, a Rayane também, a Ruivinha. Tá tudo em paz. Galera do Uno em peso aqui, ó. Aquele abraço. Comecei a me tratar de você e quer saber, te esqueci há uma semana atrás. E aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece. Eu nem gosto de calor. Tamanha. Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor. Esquece. E agora? Fora é bem melhor. Coração receitou. De 8 horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração receitou. E aí, neném? De 8 em 8 horas. E aí, Pipirinha? Adiante, é nóis! DJ